agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. Criado para celebrar os 3 anos da escolha das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta, o chamado Cataratas Day, a ação nas mídias sociais chegou a cerca de 10 milhões de internautas na última terça-feira, dia 11. A ação era simples e consistia em postar fotos e vídeos feitos nas Cataratas do Iguaçu nas redes sociais e compartilhá-los usando a hashtag Cataratas Day. Isso possibilita visibilidade nas mídias sociais, destaca também o papel importante da divulgação turística nestes canais e resgata também o papel que a internet teve, o papel fundamental na eleição das Cataratas do Iguaçu nesse concurso internacional, essa votação global promovida pela Fundação Suíça New Seven Wonders para a escolha das 7 maravilhas naturais do mundo, isso lá em 2011. O anúncio foi feito no dia 11/11/11. A internet é usada também de maneira muito forte para reverter a imagem negativa de um destino e nisso, felizmente, podemos nos orgulhar aí da competência desse trabalho realizado nos últimos anos pelos integrantes da gestão integrada do turismo. Foz do Iguaçu, que muitas vezes era associada, continua sendo até hoje, mas num grau muito menor em públicos diferentes, à questão de compras ilegais no Paraguai, notícias negativas volta e meia repercutindo de maneira muito forte aqui na região. Hoje, felizmente, a imagem das Cataratas do Iguaçu como um destino aí de lazer, um destino de turismo, de ecoturismo, consolidou-se não apenas no público brasileiro, mas também no público argentino e em muitos locais do planeta. Enfim, uma ação muito importante que, claro, tem que ser permanente para continuar a manter o público e ampliar também, né, os horizontes de captação de turistas aqui para a terra das Cataratas. No programa de hoje vamos falar mais a respeito da eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta, os 3 anos dessa escolha. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site, nosso endereço na internet, o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 15 de novembro de 2014. Bom dia. Em sua edição de 50 anos, lançada nesta sexta-feira, a guia 4 rodas dá destaque a hotéis e atrativos da Terra das Cataratas. Eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta completou 3 anos neste dia 11. Comissão escolhe homenageados para o prêmio 100 anos de turismo em Foz do Iguaçu. Conferência Municipal de Turismo acontece neste sábado a partir da 1 da tarde nas instalações do Colégio Agrícola. Virada Cultural movimenta a programação do fim de semana na Praça da Bíblia. 11:09, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante é de 25 graus aqui na Terra das Cataratas. Temos tempo ensolarado em Foz do Iguaçu. E a previsão do tempo para hoje é justamente de que essa estabilidade se mantenha. Não há previsão de chuvas para o dia de hoje. Pode ser que aumente a nebulosidade no período da tarde, mais nuvens no horizonte, mas a perspectiva aí é de calor no período da tarde. Não há previsão de chuva daqui até quarta-feira. Apenas na quarta-feira podem acontecer algumas pancadas de chuvas, mas o tempo se mantém firme aqui na região de fronteira pelos próximos 4 dias, o que não atrapalha também de maneira alguma a realização da virada cultural aqui na cidade de Foz do Iguaçu, hoje e domingo. Para amanhã, temperatura máxima de 30 graus, mínima de 14. Segunda-feira, também máxima de 30, mínima de 14. Para terça-feira, mínima de 14, máxima de 31. Esta é a previsão do CIMEPAR aqui para o extremo oeste do estado do Paraná. Informações também a respeito dos aeroportos. O Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, opera normalmente para pousos e decolagens nesta manhã, assim como o Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, na Argentina, e o Aeroporto Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai. O próximo voo a deixar aqui a região de fronteira deve ser o voo da companhia TAM 9558, com destino a São Paulo, partida prevista para daqui a pouco às 11h20 da manhã. As demais operações do Aeroporto Internacional Cataratas acontecem todas após o meio-dia, tanto para pousos como para decolagens, conforme as informações da Infraero. A BR-277, movimento diminuiu agora no sentido Foz do Iguaçu. Pela manhã tivemos pico de movimentação no sentido Foz. De Cascavel até Foz do Iguaçu, movimento bastante grande na região da Ponte Internacional da Amizade também, mas neste instante o tráfego é considerado tranquilo na passagem pelo Trevo do Charrua, no Trevo da Avenida Costa e Silva apenas um pouco de lentidão no sentido centro, na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu são agora 324 veículos por hora no sentido Foz, 282 no sentido Cascavel, movimento considerado normal, e na região da Ponte Internacional da Amizade, lembrando que hoje é feriado no Brasil, mas no Paraguai e na Argentina é um dia normal, funcionamento normal do comércio. Na região da Ponte da Amizade, fila longa aí para quem desce a 277 no sentido Paraguai, fila também no alto da ponte em direção ao vizinho país. Apenas quem vem do Paraguai, por enquanto, ainda consegue passar de maneira rápida ali pela Ponte da Amizade, mas é preciso ter atenção, até porque em razão aí dessa grande quantidade de turistas que foi ao Paraguai hoje pela manhã, a previsão aí a partir da 1h da tarde, de longas filas para retornar aqui ao território brasileiro. Vamos falar também da ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, por ali. Muita movimentação na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, temos fila na passagem pelos guichês de entrada ou saída do território argentino, colaborem no que for possível para agilizar este procedimento de passagem. Na BR-469, movimento maior em direção às Cataratas do Iguaçu e também ao aeroporto. Lembrando que agora, entre meio-dia e 1h, teremos pelo menos 4 chegadas e 3 partidas, e isso aumenta o fluxo de veículos em direção ao aeroporto internacional. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 820 mil litros de água por segundo, cerca de 60% normal para esta época do ano, no vale ali do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, havendo também a opção do passeio de barco no lago, no Porto Catamarã, e apreciação noturna da iluminação monumental da barragem 1 hora mais tarde devido ao horário de verão. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso aqui na CBN neste momento com o Eduardo Merli, ele que é editor do Guia Quatro Rodas, a publicação mais tradicional do turismo aqui no território brasileiro. Bom dia. Bom dia. Quando eu falo tradicional, é realmente tradicional. 50 anos sendo completados agora nesta edição? Exatamente. É, são 50 anos de existência da marca. Uma história que começou em 64, quando o Guia começou a ser produzido. Uma história curiosa até, que o senhor Roberto Tivita, né, dono da Abril, juntamente com Mino Carter e Vitor Gouveia, fizeram uma viagem pela Via Dutra, marcando os principais pontos de parada. E essa viagem ela acabou parando num mapa ilustrado que havia na revista Quatro Rodas, na época. Isso estamos falando aí de 1960. E essa viagem meio que foi um embrião para esses mapas ilustrados na revista Quatro Rodas, que 4 anos depois deram todas as bases para as pesquisas do primeiro Guia Quatro Rodas, que seria publicado em 1965 e começou a ser feito em 64. Então agora, em 2014, estamos comemorando aí 50 anos de existência com o mesmo processo que sempre foi feito, com repórteres viajando o país, comendo nos restaurantes anonimamente, visitando as principais novidades turísticas das cidades, ficando hospedado nos hotéis e também visitando os hotéis, porque, afinal de contas, temos muitos hotéis pelo Brasil e é muito difícil dormir em todos eles. Então, nós fazemos uma passagem periódica em todos esses estabelecimentos, muitas vezes ficando, outras visitando. E a origem do guia está justamente nesse momento do turismo lá da década de 60, em que havia um turismo principalmente rodoviário aqui no Brasil, e essas ligações para destinos próximos, né, geralmente de grandes capitais. De lá para cá houve uma mudança bastante grande no turismo e também o guia acompanhou esse processo histórico do turismo brasileiro? Acompanhamos a cada ano. O trabalho do guia é muito único nesse sentido, porque o repórter ele vai com uma pauta e às vezes ele se depara com coisas novas, né? E ele vai explorando. Então, por exemplo, em 64 você não tinha muitas saídas rodoviárias para algumas capitais. Recife e João Pessoa, por exemplo, ficavam quase isoladas, né? Asfalto apenas até as cidades vizinhas. A viagem de Aracaju a Maceió, por exemplo, levava um dia. Então, a gente não só acompanhou esses destinos, como também começamos a indicar algumas coisas que nas grandes capitais não se conhecia, né? Isso a gente tem bastante orgulho, assim, de apresentar, por exemplo, o Rio Quente, né? Que hoje é um grande destino de bastante procura por famílias, né? Nós damos o Rio Quente desde os anos 60, né? Quando você tinha o Hotel do Rio Quente, por exemplo, que hoje é o Rio Quente Resort, ele está desde a primeira edição. Então, e a gente vem evoluindo, indicando os novos hotéis. Na região sul aqui também, alguns chefes, né, que chegaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente no Rio, né, nos anos 80, foram premiados pelo Guia Quatro Rodas e hoje são chefes renomados. Nos anos 90, a mesma coisa. Então, Alex Atala foi chefe de revelação do Guia Quatro Rodas, Claude Troagot foi restaurante premiado pelo Guia Quatro Rodas, né? Eles ganharam estrelas, foram premiados, foram Roberto Sudibrack dado como revelação, com muita antecedência o que você tem hoje, já todos esses grandes chefes celebrados. Então é um guia que é muito querido também, porque ele acompanha, ele dá ânimo, e hoje com a internet, ainda em muitas cidades ainda, o guia é a grande referência, justamente por esse pioneirismo de ir lá e ver como um turista vê com os próprios olhos. E neste ano, a edição especial dos 50 anos traz também algumas listas com 50 indicações. Foz do Iguaçu está na lista dos 50 melhores destinos para ecoturismo? Exatamente. Foz é uma história curiosa. Nós demos vemos percebendo a evolução de Foz, né, no ecoturismo nacional. E esse ano, junto com a revista Viagem e Turismo, nós demos o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil. E nessa edição do Guia Brasil, ela está na lista, obviamente, como entre os 50 grandes destinos, né, que tem aí Bonito, Ilhabela, Chapada Diamantina, enfim, tantos outros, e Foz consta nessa lista também. E uma outra lista interessante que eu vejo aqui é a questão dos hotéis que abrigam crianças, que recebem crianças, né, viagens familiares e que são receptivos para o público infantil. Foz do Iguaçu também aparece bem colocada nessa lista? Essa lista também ela é a cidade, o destino, né, dessa lista de 50 que mais tem representantes. Ela tem 4 hotéis, todos muito confortáveis. O Bourbon Cataratas, Convention Spa Resort, o Iguaçu Resort, que agora recentemente mudou de nome para Wish Resort Golf Convention, e que apesar desse nome tem uma infraestrutura para receber famílias com crianças muito grande, o Mabu Termas Resort e o Recanto Cataratas Termas Resort Convention. Esses 4, dentro da cidade, hoje formam o melhor parque hoteleiro também para crianças do Brasil. Só para você ter uma ideia, outras cidades também muito conhecidas, como a Praia do Forte, que é tradicionalmente um destino para famílias com crianças, tem 2 representantes. Na hotelaria. Outro lugar também é bastante conhecido, o próprio Aquiraz, onde você tem o Beach Park, você tem 2 representantes, Rio Quente com 1 representante. Então é uma coisa que também nos chamou a atenção, Mangaratiba, no Rio, também 2 resorts também para crianças. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa grata surpresa aí também de Foz, um conjunto aí dos seus hotéis, tem uma grande abertura para esse setor também de público para hotelaria, né? Os quatro hotéis, eles têm uma coisa muito peculiar, né? Eles têm parques específicos, né? Por exemplo, o Bourbon tem dois espaços kids, né? Um para crianças mais novas, outro para crianças um pouco mais velhas, personagens licenciados com os personagens do Maurício de Souza. Tem uma equipe de recreação muito bem avaliada, mini arvorismo, mini zoo com aves, trilhas por área verde, áreas verdes, horta, enfim, um espaço muito grande. O Wish, né, tem um kids club com cinema, piscina climatizada, uma sala também para crianças com jogos, um campo de futebol, enfim, uma boa área também verde de lazer. O Mabu também com personagens de Monteiro Lobato, do sítio de Pica-Pau Amarelo, várias construções também distribuídas por uma área arborizada, agora uma praia termal, enfim. E o Recanto das Cataratas também, um kids club moderno, uma área de piscinas muito bem qualificada, enfim. Hotéis que famílias geralmente procuram, né? Com bastante espaço, bastante lazer, uma recreação bem atenta e com conforto também. É uma coisa que nós priorizamos na lista também, hotéis com quartos maiores, uma estrutura de restaurante de lazer maior, porque as famílias, quem viaja com criança sabe que praticidade e espaço são fundamentais também, e tranquilidade, né? Áreas verdes são às vezes tão importantes quanto uma atividade específica, né, para as crianças. Agora, o Guia Quatro Rodas, a gente percebe que é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso, e ele lista não apenas destinos e também locais mais populares, digamos assim, hotéis mais equipados, como também aqueles destinos um tanto mais modestos, hotéis, restaurantes mais modestos também. Como é que é feito esse processo de seleção das atrações e também quais são os números? Quantos atrativos, quantos hotéis temos listados nesta edição de 50 anos do Guia Quatro Rodas? Primeiramente, os números, nós trabalhamos hoje nessa edição de 2005 com 4.250 hotéis, temos 2.600 restaurantes e 3.600 atrações pelo país. Como funciona esse critério de seleção? É uma equipe composta aí de 10 a 15 viajantes, eles seguem roteiros e ficam praticamente um ano viajando, mês sim, mês não, para uma região específica do país. Então, às vezes, ele visita 10 cidades num roteiro, às vezes 3, mas sempre conhecendo os hotéis que nós já indicamos, indo às fontes locais para saber novidades, faz um cruzamento muito grande com jornais, com agências de turismo, com prefeituras locais, com amigos, às vezes até muitos leitores nos mandam dicas via e-mail, via o nosso Facebook também, que é um canal novo e que nos tem dado um retorno muito bom. E eles basicamente visitam esses hotéis, alguns restaurantes, dormem em alguns deles, geralmente por indicação de leitores ou porque o editor pediu uma atenção especial àquele local para ver determinado assunto, às vezes uma estrutura para a família, às vezes conforto maior para um casal, enfim, observar melhor o serviço. E eles preenchem uma ficha com notas e comentários. Esses comentários depois são, quando eles voltam à nossa base aqui em São Paulo, eles são planilhados e a partir de então é feito um ranqueamento, né, baseado nesses critérios técnicos que nós temos. E é montado tudo um histórico ao longo dos anos que também é respeitado. Então a gente tem curvas, né, desses hotéis por décadas, assim. Então, os editores também têm bastante tempo de viagem, então eles conhecem a maior parte dos destinos, conhecem a maior parte dos hotéis, dos restaurantes. Sempre vai uma pessoa diferente para aquele destino e que não é morador daquele destino também, para ter maior isenção, para ter maior distanciamento que está sendo observado. E ele vai, paga para uma atração, ele fica num hotel, ele come num restaurante e nós pagamos as nossas próprias despesas. Ao apresentar a nota fiscal, nós nos identificamos, mas só depois de pagar e já ter aquela experiência que o turista geralmente teria. Isso a gente preza muito, porque muitas vezes, quando a pessoa vai identificada, ela recebe algum tratamento especial e não é isso que nós queremos. Nós queremos passar realmente a visão fiel do que o turista passou. Então, nós fazemos uma seleção. Nós temos aqui uma base de hotéis, de restaurantes muito maior do que nós realmente indicamos. E desses indicados, que seriam a nossa seleção, dividimos hotéis por conforto. É um conforto que vai desde o muito simples até o luxo. Restaurantes, nós dividimos por qualidade da cozinha, que também é indicado por estrelas. na parte de atrações, o interesse turístico. Aí é uma série de variáveis, por exemplo, o museu pode ser a qualidade do acervo, como ele é mostrado, a conservação das instalações, ou, no caso de uma igreja, a importância histórica, o acervo religioso sacro que existe ali, enfim, e também a sua localização, a sua importância para a cidade. Basicamente é isso que é a essência do nosso trabalho. E esse trabalho já está disponível nas bancas de São Paulo, lançamento agora na sexta-feira. Aqui para o Paraná, previsão de chegada aí ao longo desta semana que começa agora? Exatamente, a nossa previsão já está nas bancas de segunda e terça, e já em São Paulo, Rio de Janeiro, a partir de ontem já tínhamos já essa distribuição garantida. Então é só esperar, espero que todos comprem, que gostem. É um trabalho muito detalhista, né? Também feito com muito esforço aqui de todos, tentando sempre pensar justamente nas pessoas que vão até a banca para comprar e programarem sua viagem, que agora é um momento de férias, fim de ano. Eu acho que o guia sempre auxiliou aí os viajantes em suas viagens. Conversei aqui na CBN com o Eduardo Medli, ele que é editor do Guia Quatro Rodas, edição agora de 2015. Eduardo, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do aniversário de 3 anos da escolha das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta, também sobre a Conferência Municipal de Turismo que acontece hoje a partir da 13h e os escolhidos do prêmio 100 anos de turismo. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 32 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temperatura neste instante na área central aqui da Terra das Cataratas vai subindo, chegando à marca dos 26 graus. E o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu receberá 3 novos voos diretos e diários, segundo as informações das companhias Gol e TAM. O primeiro voo passará a operar já a partir de hoje, um voo da companhia Gol com destino a Porto Alegre. No dia 11 de dezembro, é a vez da opção criada pela Gol para Congonhas. A TAM anunciou, por sua vez, que entre os dias 6 e 30 de janeiro de 2015, disponibilizará temporariamente, no período de alta temporada aqui na cidade de Foz do Iguaçu, uma ligação direta, um voo entre Foz do Iguaçu e Brasília, que, dependendo da demanda, pode tornar-se permanente. Também falando ainda de transportes aéreos, a Helisul Táxi Aéreo está trabalhando em sua nova base já para os passeios panorâmicos de helicóptero sobre o Parque Nacional do Iguaçu e a usina de Itaipu. A nova base de operação custou R$1,5 milhão e possui uma maior sala de embarque, onde é possível também o cadeirante ou portador de mobilidade reduzida ter acesso à área de decolagem dos helicópteros. O novo espaço possui também sanitários, estacionamento, uma loja, uma cafeteria e também moderniza as instalações. O intuito, segundo o Celso Biasus, que é ali o proprietário deste empreendimento, é oferecer serviços adicionais enquanto o turista espera pelo embarque nos voos panorâmicos. São 2 opções, uma delas sobre o Parque Nacional do Iguaçu e a mais longa de todas, um passeio de 35 minutos que inclui também sobrevoo sobre a usina de Itaipu. Será realizada hoje aqui em Foz do Iguaçu a 2ª Conferência Municipal de Turismo, que acontece no Colégio Agrícola Estadual Manuel Moreira Pena a partir da 13h. Em entrevista aqui à CBN, o turismólogo e representante do Instituto Polo Iguaçu, Juliano Vale, deu detalhes a respeito da programação prevista. A 2ª edição da Conferência Municipal de Turismo será nesse sábado, dia 15, a partir da 13h, ali no Colégio Agrícola de Foz. Esta segunda edição, a primeira edição foi há 3 anos? Isso, a primeira edição aconteceu em 2012. 2012, e de lá para cá, muitos dos assuntos que foram abordados nessa conferência, a primeira conferência, puderam ser aplicados na política da cidade? Alguns sim, né? A gente sabe que tem outros que exigem um pouco mais de planejamento, de recursos, né, que não puderam ser aplicados. Mas alguns a gente já vê os encaminhamentos ou eles de maneira efetiva acontecendo na cidade. Estamos falando de uma conferência municipal, para o ouvinte que está nos acompanhando agora até entender um pouco melhor, como é que funciona esse mecanismo de realização de uma conferência? Bom, as conferências elas já acontecem aqui na cidade há mais ou menos 10 anos. Apesar de nós estarmos na segunda edição de turismo, já tivemos aí na área de cultura, saúde, aprendizagem. E, na verdade, a conferência nada mais é que um mecanismo democrático de dar voz à população. Então, é uma forma das pessoas estarem participando e sugerindo propostas para o turismo da cidade. Pessoas de diferentes setores e que, inclusive, participam, muitas vezes, de eventos prévios, as chamadas pré-conferências? Exatamente. Na verdade, a conferência, no dia 15, é um evento final. Antes dela, acontecem as pré-conferências, né? A conferência ela é precedida por pré-conferências, né? Que já estão acontecendo em toda a cidade, com instituições, empresas, grupos sociais. Nessa edição, houve até uma novidade, algumas pré-conferências virtuais foram realizadas? Isso, na verdade, as pré-conferências elas, online elas ainda irão acontecer durante essa semana. E nós, na verdade, estamos repetindo, né, as que aconteceram em 2012. Nós tivemos com êxito, né, e sucesso as conferências online e queremos repeti-las nessa edição também. E em meio a tanta pluralidade até de opiniões, de visões, como é que é feito para organizar os assuntos principais? A conferência ela é dividida em eixos temáticos? Como é que funciona? Isso. Na verdade, para facilitar as discussões, né, e para melhor entendimento dos participantes, a conferência ela é dividida em quatro eixos temáticos, né? São eles: trabalho e renda, o eixo 1, infraestrutura, educação turística e o turismo e a cidade. Esses quatro eixos são levados aos grupos interessados em discutir, em levantar propostas através de pré-conferências, e isso facilita, né, na hora da discussão, na hora de enxergar uma necessidade, uma proposta, enfim. Vou até focar neste eixo que você colocou, o turismo e a cidade, porque parece até um tema bastante amplo. Há subtemas dentro dele também? Na verdade, a gente geralmente faz uma apresentação do que é o eixo, para que haja um melhor entendimento. Esse turismo e a cidade ele é mais amplo, mais subjetivo. Na verdade, é uma visão de como o morador vê o turismo na cidade. Na questão de serviços públicos, de hospitalidade, das mídias, qual é esse retorno no dia a dia do morador? Então, ele é um tema maior, né, digamos assim. E nisso entra também até aquela questão da conscientização a respeito da importância do turismo para a nossa cidade. Né? Exatamente, a questão da sensibilização do morador com relação à importância social e econômica do turismo para a cidade. Para participar da conferência no Colégio Agrícola, é necessário ter participado de uma pré-conferência? Como é que é esse processo de participação? Não necessariamente, né? O interessado em participar ele pode estar indo até o Colégio Agrícola a partir das 13 horas. É aberto, né? Mas nós já temos, claro, alguns participantes que são os delegados, né? Esses delegados, eles são eleitos nas pré-conferências e eles terão direito a voz e voto nas propostas finais da Conferência Municipal de Turismo. Ou seja, um instrumento realmente muito democrático, né, para a discussão da atividade turística em Foz do Iguaçu, lembrando que o turismo é um dos eixos da economia aqui da cidade e que tudo isso que sai ali da conferência, todas as propostas, todos os planos que são debatidos, isso posteriormente é encaminhado às autoridades? Isso. Na verdade, a conferência ela gera um documento final. Esse documento ele tem as 40 propostas finais de todo esse processo que é a conferência. E esse documento ele é entregado às autoridades da cidade. As autoridades do poder público, então executivo, legislativo, e também ao trade turístico, através do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo. Conferência Municipal de Turismo, segunda edição, agora neste sábado, a partir da 13h. Como é que está definida a programação também? Então, nós começamos com um cerimonial, né, a partir da 13h. Fazemos a apresentação dos eixos temáticos, relembrando alguns assuntos, né? E depois dividimos os trabalhos pelos eixos. Então vamos ter quatro salas, cada sala vai estar discutindo as propostas levantadas nas pré-conferências por eixo. Expectativa de duração, aproximadamente quantas horas? Então, nós estamos numa expectativa que vá das 13 horas até as 18. E a partir daí, então, uma vez finalizado o documento, a entrega dos resultados dessa conferência. Vocês imaginam aproximadamente quando vai acontecer? Então, nós estamos com a previsão aí de, em meados de dezembro, a gente já ter, né, esse relatório final com as propostas, fazermos um evento, né, para a entrega oficial delas. Né, então, meados de dezembro, né, para fazer um documento bem formal. E fica realmente o convite aí para quem está nos ouvindo agora e tem interesse em discutir os rumos do turismo em Foz do Iguaçu, que participe, porque o momento é esse, né? Exatamente, né? Vamos reforçar mais uma vez o convite. Nós queremos, de fato, participação popular e não só das pessoas que estão envolvidas com o turismo diretamente, mas que elas possam, né, como morador, elas conhecem a cidade. Então, como morador, elas já podem contribuir em propostas efetivas para a melhoria da nossa cidade como um todo. Estas, portanto, as palavras do Juliano Varig, turismólogo e representante da organização da Conferência Municipal de Turismo, Juliano Vale, falando sobre o evento que acontece logo mais a partir da 1 da tarde no Colégio Agrícola Participe. CBN Turismo. E há 3 anos, em 11 de novembro de 2011, 11/11/11, as Cataratas do Iguaçu eram eleitas entre as 7 maravilhas naturais do planeta numa votação global promovida pela Fundação Suíça New Seven Wonders. Em entrevista à CBN, o presidente do Fundo Iguaçu e coordenador do Comitê Brasileiro da Campanha, Gilmar Piola, falou sobre os 3 anos da conquista. 3 anos que passaram rápido, a imagem das cataratas correu o mundo, os turistas que nos visitam, brasileiros, argentinos, estrangeiros de todas as nacionalidades, têm outra percepção após essa eleição, têm outra percepção das nossas cataratas. E todo mundo manifesta interesse nas pesquisas que nós temos feito. Fizemos uma recentemente em todo o território nacional, e a maioria das pessoas tem isso na lembrança, né? E que é conhecer, faz questão de conhecer uma das 7 maravilhas da natureza. E nós criamos um movimento hoje, no lado argentino já é considerado dia provincial do turismo, é considerado dia das cataratas, e nós estendemos isso também para o lado brasileiro e resolvemos fazer algo diferente também, compartilhando isso com todas as pessoas do mundo inteiro que já visitaram as Cataratas do Iguaçu, e criamos o Cataratas Day para celebrar as Cataratas do Iguaçu. E lembrando, né, Piola, que uma das ferramentas de divulgação da campanha para a eleição das cataratas foi justamente o uso das mídias sociais, que tiveram um papel decisivo neste processo. Agora também, passados esses 3 anos, as mídias sociais continuam sendo uma ferramenta muito importante para a promoção dos nossos atrativos aqui da fronteira Brasil-Paraguai-Argentina? Então, eu não tenho dúvidas disso, né? A internet teve um papel fundamental, aliás, a eleição se deu pela internet. E agora, esse movimento que nós criamos, ele se sustenta basicamente na internet, nas redes sociais, mostra esse poder de influência e de mobilização da internet e das redes sociais. Eu acho que é a única das 7 maravilhas que está fazendo isso nesta data. Nós temos um trabalho em parceria com os argentinos bem atuante. Estamos agora criando novas versões do site Visit Seven Wonders, Visite as 7 Maravilhas, para poder também espalhar informações, disseminar informações. Né? Nós sabemos que a maior parte dos turistas, né, Guilherme, que quando viaja ou antes de viajar, usa a internet, as redes sociais, usa os aplicativos para poder fazer as escolhas. Né? E nós estamos muito, muito presentes hoje nas redes sociais, e esse movimento do Cataratas Day é uma prova disso. Palavras de Gilmar Piola, ele que é presidente do Fundo Iguaçu e foi também o coordenador brasileiro da campanha para a eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta. E lembrando que essa ação que foi realizada agora na terça-feira, o Cataratas Day, chegou, segundo as medições que foram feitas, a mais de 10 milhões de internautas em todo o planeta. Realmente um alcance aí que dificilmente é alcançado de outra maneira, através de mídias gratuitas, lembrando que isso tudo foi através de voluntários, né? Pessoas divulgando os seus perfis pessoais nas redes sociais, imagens, vídeos das Cataratas do Iguaçu, enfim, um resultado realmente expressivo em termos de divulgação. CBN Turismo. E acontece no sábado que vem, no Hotel Bourbon Cataratas, a entrega do prêmio 100 anos de turismo, promovido pela Gestão Integrada do Turismo em Foz do Iguaçu. Em entrevista à CBN, nesta semana, a diretora executiva do Instituto Polo Iguaçu, Fernanda Fedrigo, falou sobre a seleção dos 100 homenageados do prêmio. Acompanhe. Uma iniciativa da Gestão Integrada do Turismo, quem está organizando o evento é o Instituto, é o Polo Iguaçu. E a proposta é a gente fazer um resgate histórico nesse ano que a cidade comemora seu centenário, a gente resgatar 100 personalidades que ajudaram a construir a história de Foz ao longo do tempo. E eu vejo que são personalidades do presente, vários nomes ali que estão atuantes no mercado de turismo em Foz do Iguaçu, mas também alguns pioneiros e que a gente reconhece, em alguns casos, apenas até por nome de rua aqui na cidade? Exatamente. A gente buscou fazer esse resgate histórico e isso teve um peso no momento da avaliação para a gente ter esse momento de homenagear quem há muito tempo atrás foi pioneiro, desbravou esse espaço, já olhando para o turismo. E falando justamente, são 100 nomes, né, que foram escolhidos ali. Eu até no começo eu pensei, mas 100 nomes é muita gente mesmo para ser escolhida. Mas ainda faltou, né? Pouco, é pouco ainda. É, Foz é muito característica a atividade turística, tem muitas pessoas que contribuem. Então, por mais que 100 nomes a gente pensou também, ah, é um número significativo, mas com certeza tem gente que deveria estar aí na lista e não está. É, foram, pelo site, mais de 370 indicações, pessoas que entraram, clicaram e indicaram. Claro que desse número não foram 370 indicados, foram cerca de 200 indicados, mas todo o levantamento que a comissão avaliadora fez desse resgate histórico das pessoas que ocuparam algum cargo relacionado a turismo, que a gente, no final, aí tinham quase 300 nomes que a comissão avaliadora teve que avaliar para chegar nesses 100. Então, realmente, 100 não é muito. Pois aí, e até é importante a gente frisar aqui, porque houve todo esse processo de indicação, né? Essa indicação, ela pôde ser feita por internautas, através de um site específico criado para isso, mas também houve algumas indicações técnicas ali quanto a esses pioneiros do turismo. Isso, exatamente. Então, pessoas que a comunidade talvez não iria lembrar, mas que lá em 1940, 1930, 1950... viabilizaram que o turismo acontecesse. Então, quem levava de carroça os turistas que entravam no Parque Nacional do Iguaçu, a primeira agência, o dono da primeira agência de viagens. Então, a nossa ideia é que essas pessoas também fossem homenageadas nesse prêmio. E é realmente um trabalho muito interessante mesmo e que vai culminar ali no dia 22 com uma noite de gala, a entrega das homenagens aos 100 personalidades, às 100 personalidades do turismo de Foz. Isso, o evento, a grande noite, é onde a gente quer que essas pessoas se sintam especiais, porque elas de fato contribuíram ou têm contribuído. E esse é o momento de confraternizar também, do turismo comemorar esse ano que não foi um ano fácil, a gente sabe, mas a gente tem muito a comemorar sim. Então a proposta é que esse evento se torne o evento oficial do trade turístico. Esse ano a gente está trabalhando a temática dos 100 anos, em função do centenário da cidade, mas a proposta é que ano que vem a gente lance outro. Então, quem não está homenageado esse ano, ano que vem a gente vai entrar com outras propostas. A ideia é que todo mundo confraternize. A proposta do prêmio é para integrar e unir o trade turístico, e é isso que a gente se propõe a fazer. 100 anos do turismo aqui de Foz do Iguaçu, uma história bastante longa, né, coincidindo com o centenário da nossa cidade, e que quem vê o turismo hoje em Foz do Iguaçu, realmente é necessário homenagear todos esses pioneiros, porque lá atrás, na época em que praticamente não havia estradas, que era muito difícil o acesso, a realidade era totalmente diferente, né? E uma cidade que não valoriza um povo, que não valoriza o seu passado, que não conhece o seu passado, também não tem uma visão de futuro. Então, a proposta do prêmio é especialmente homenagear essas pessoas pioneiras que começaram com tudo. Então, a gente tem que cuidar, zelar por quem cuidou, né? Por quem fez a diferença naquela época e por quem está aí também se esforçando e trabalhando. Uma coisa importante é que os membros da comissão avaliadora não participaram, não puderam participar do prêmio. Então, por que o Piola não está? Por que o Jaime não está? Eles fizeram parte da comissão avaliadora. Então, quem estava ficou fora do prêmio, isso é importante a gente frisar. E também os critérios que a gente utilizou, coisas que pesaram na avaliação final, foram pessoas que receberam indicação da comunidade, isso tem um peso porque são reconhecidas, os pioneiros tiveram um peso também, e as pessoas que ocuparam alguma função, algum cargo à frente de alguma instituição, isso também é uma responsabilidade grande, então esses critérios pesaram e a relevância do trabalho realizado. Então, esses todos foram os critérios utilizados pela comissão para avaliar e para a gente chegar aí no, nesses 100 nomes. Falando do setor turístico aqui de Foz do Iguaçu, temos agora, sábado, um encontro bastante importante para discutir o futuro da atividade aqui em Foz do Iguaçu. Conferência Municipal de Turismo chegando à sua segunda edição. Exato. A conferência, Guilherme, ela tem um papel muito importante na construção das políticas públicas. Então, a gente fala, onde é que está o governo, onde é que está o prefeito? Então, nesse momento da conferência, onde a comunidade tem que ir e apresentar suas propostas. Todas essas propostas, elas são encaminhadas aos entes públicos e elas se tornam políticas públicas. Então, muitas coisas que foram propostas na conferência de 2012, hoje fazem parte do planejamento da Secretaria de Turismo, da política de turismo do Contur. Então, a gente convoca mesmo a comunidade, não precisa entender nada de turismo, de preferência pessoas que não tenham nada a ver com o setor, porque ele interfere na vida de quem mora em Foz de alguma forma. Então, nesse sábado, a partir da 13h, começa o credenciamento, lá no Colégio Agrícola. Estão todos convidados, a conferência é aberta para qualquer pessoa da comunidade. Quem pode votar na conferência são apenas os delegados eleitos nas pré-conferências, porém todo mundo pode dar a sua opinião, tá? Então, são todos intimados e convocados a participar nesse sábado. Até para não reclamar depois, né? Porque o momento de contribuir com a atividade é agora, aproveitando esse instrumento aí completamente democrático, que é justamente a conferência, né? Exatamente. Essa é a ideia. É um sábado, mas é o momento que você tem que se dedicar para a sua comunidade. Então, e é um debate bacana, vai reunir pessoas de diferentes áreas da cidade, diferentes bairros, escolas. Então, é o momento de você também dedicar um pouco do seu tempo para a cidade onde você mora. Fernanda, falando um pouco do trabalho do Instituto Polo Iguaçu aqui em Foz, há agora para o dia 17, a próxima segunda-feira, uma rodada de negócios com alunos do Trilha Jovem? A gente encerra o projeto desse ano, que iniciou em 2014. A gente encerra com uma rodada de negócios, onde nós apresentamos ao mercado 120 jovens que foram qualificados durante os últimos meses no projeto. São 60 jovens formados na área de turismo e atendimento, 30 jovens formados em alimentos e bebidas e 30 jovens formados em hospedagem. Então, o empresário que precisa começar a contratar pessoas agora para alta temporada, a gente tem 120 jovens ávidos por uma oportunidade no mercado de trabalho, capacitados. Esses jovens foram qualificados para trabalhar com atendimento ao público, para falar idioma inglês, para receber com hospitalidade. Os meninos que se qualificaram dentro da área de alimentos e bebidas, por exemplo, aprenderam como manipular alimentos, como servir uma mesa, como preparar uma mesa. Então, até hoje eu conversei com empresários do shopping Catuai Palladium, apresentando o projeto. E a primeira coisa que todo empresário pede, eu preciso de mão de obra qualificada, eu não tenho, onde é que está essa mão de obra? Então, está aí o Trilha, que além de você levar um profissional qualificado para a sua empresa, você também promove a inclusão social, porque são jovens numa situação de vulnerabilidade social, esses jovens que a gente trabalha, e estão aí com muito afim de ter uma oportunidade de trabalho. Vamos reforçar aqui para todos os empresários que estão nos ouvindo neste momento. Vamos lá, horário e local dessa rodada de negócios. Na próxima segunda-feira, dia 17, às 8h, no Hotel Internacional. Qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar, estão todos convidados. Vai ser no formato de rodada de negócios, no Hotel Golden Tulip, né? O formato vai funcionar assim. Então, o jovem tem 2 minutos para se apresentar para o empresário, para mostrar o seu currículo, e o empresário vai poder entrevistá-lo, tem mais 2 minutos para a entrevista. Depois, claro, com mais tempo, quem tiver, olha, eu gostei daquele jovem, a equipe vai dar todo o suporte e o empresário pode conversar com ele melhor depois. Mas a gente, da experiência do ano passado, muitos jovens já saíram empregados da rodada de negócios, que o Sebrae está apoiando, está dando todo o suporte técnico também. Conversei aqui na CBN com a Fernanda Fedrigo, ela que é diretora executiva do Instituto Polo Iguaçu. Falamos da conferência de turismo, prêmio 100 anos do turismo e também dessa rodada de negócios do Trilha Jovem. Fernanda, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigada, Guilherme, mais uma vez. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira, com destaque para a virada cultural. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 58 minutos e começou ontem, foi aberta a temporada de verão 2014 no terminal turístico de Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu, a chamada Prainha de Três Lagoas, né, que passou por reformas e melhorias para atender a população. Foi feito ali um mutirão de limpeza, reforma nos espaços, como é o caso dos banheiros, áreas de coleta de lixo, poda de galhos, roçada, combate às formigas que invadiram algumas áreas e manutenção nos quiosques, churrasqueiras, estacionamento e banheiros. A partir do dia 15 de dezembro haverá também a presença fixa de um guarda-vidas do Corpo de Bombeiros ali no local, neste espaço que fica às margens do Lago de Itaipu, aqui na Terra das Cataratas. E a Comissão Central Organizadora da temporada de verão em Santa Helena abre hoje oficialmente a temporada 2014. Estão sendo feitas algumas atividades ainda de reformas ali, enfim, para deixar tudo pronto para a programação artística que começa hoje com a participação da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. As atividades são gratuitas e acontecem hoje e amanhã ali no terminal turístico da cidade de Santa Helena. CBN Turismo. E o destaque deste fim de semana aqui na cidade de Foz do Iguaçu, em termos de programação cultural, é a virada cultural que acontece de forma gratuita ali na Praça da Bíblia. Shows nacionais, estaduais e locais. Amanhã teremos às 9 horas da noite a banda Ira apresentando-se ali no palco Conexões, que foi montado na área central da Praça da Bíblia. Hoje, a grande atração aí na meia-noite de sábado para domingo, Arnaldo Antunes estará ali presente. As atrações musicais começam já a partir das 6h30 da tarde de hoje e também você pode conferir artesanato, enfim, várias opções ali na Praça da Bíblia. Não deixe de participar, virada cultural gratuita aqui na Terra das Cataratas. Já nas casas noturnas aqui de Foz do Iguaçu, as opções são as seguintes: no Zeppelin Old Bar, Rolling Stones Cover, no Balinas Pub, noite 70, 80 e 90, na ONU Music Hall, o grande encontro sertanejo, patrocinado pelo Jardim da Cerveja, homenagem ao aniversário desta casa aqui de Foz do Iguaçu, no Woods Bar Alexandre Casarim. Essas algumas das opções aqui na Terra das Cataratas. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 15 de novembro de 2014, os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência, você fica com as informações da Operação Lava Jato. Está acontecendo uma coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para falar a respeito deste assunto. E também o programa Revista CBN do meio-dia às 3 será dedicado quase que integralmente a este assunto, Operação Lava Jato. Você confere aí todo o noticiário aqui nas ondas da CBN Foz. Este programa CBN Turismo estará disponível daqui a pouco em cbnfoz.com.br. Outras informações locais ao longo da programação. CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja. 21 anos de lazer e sabor.